Está começando mais um episódio do Nintendo 3, diretamente da estação 64. E sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Nintendo 3. Aqui é o Mario e do meu lado esquerdo está o Jomon. Trazendo conteúdo original. Porque antes a gente não trazia? A gente sempre trouxe. Essa é a diferença. Do meu lado direito está o Lucas. Cadê os labos de pintos aí, Jomon? Eu não procurei, hoje eu fiquei o dia todo na faculdade, então não pude ver pintos. E diretamente do Japão está o Jefferson. Eu tô gastando mais com papelão e bonequinho de acrílico do que jogo. Peraí, o que você comprou de bonequinho de acrílico? A coleção de Fire Emblem Heroes que tá saindo, os bonequinhos de acrílico. O Jeff parou de jogar, mas não parou de comprar coisa de Fire Emblem Heroes. Esse é o pior, eu parei de jogar o jogo de graça e comecei a gastar dinheiro com porcarias. Como eu falei há umas semanas atrás que tinha uma prova que eu não sabia nada e ela olhou pra mim, eu olhei pra ela e ela me mandou tomar no cu, eu descobri o resultado, assim, só pra dar aquela informação lá e porque eu achei engraçado o resultado final do que aconteceu. Não, você foi bem. Eu tirei 2. Mas eu tirei 2 de 100. Eu não entendo da onde veio essa nota, velho. Eu olhei e falei, mano, o que que o professor olhou e falou? Nossa, ele acertou minimamente 0.2. Acertou seu nome. Se inscreveu então, seu mano. Nome. E aparentemente teve uma pessoa que nem isso conseguiu, né? Porque ele mandou nota, todo mundo, teve gente com 0, mas... Mano, pesado, velho, pesado. Então, a moral da minha dessa história é crianças estudem. Mas como é que você vai salvar essa matéria, Jomon? Provavelmente eu não vou. Provavelmente ela vai ficar pra um próximo semestre, um próximo quadrimestre letivo. Porra. É, a vida tem dessas, né? Não é todo mundo que consegue fazer em tempo ideal a faculdade. Eu não sou desses. Pra quem não conhece, Wave Race é uma série antiga da Nintendo que são corridas de jet ski. Muita gente que acha que existe versão só de 64 e GameCube, mas tem um jogo que é de Game Boy que é lá da década de 90. Bom, pra alegria da galera que gosta desses jogos, a gente teve um teaser recente de um desenvolvedor da Nintendo, que é o Shinya Takahashi. Ele é o cara que contribuiu no desenvolvimento do Wave Race do 64 e GameCube. E ele basicamente disse que a gente pode ver essa série novamente. E agora fica a dúvida. Vocês acham que o Wave Race pode voltar num possível virtual console? Ou ele vai ser um jogo totalmente novo? Pera, posso fazer uma pergunta antes? Faz aí. Eu nunca joguei um Wave Race. Ele é um jogo bom ou era o que tinha na época? Era o que tinha, mas eu sei que tem gente aqui que é muito fã, tipo o Jefferson, e que vai me contradizer. Eu gosto de Wave Race porque correr de jet ski, dependendo da onda, do jeito que ela vem, o circuito, entre aspas, ele fica diferente a cada lap. Então, eu curto. Eu acho, tipo, não é um ultra mega realismo, é mais arcadezão Wave Race, mas assim, é aquele arcade que você tem profundidade, porque, sei lá, se você entrar de, sei lá, com jet ski de bico, às vezes você vai mais rápido pra você, entre aspas, cortar as ondas, assim, eu acho, não sei, eu acho bacana. Gosto. É melhor que o Mario Kart no 64? Ah, nem fudendo, cara, claro que não. Eu não sei, não. Eu não gosto do Mario Kart 64. Não, Mario não, Kart 64 não, não, mas ele não, é melhor não. Não, vocês não tem como comparar o... Não. Eu acho que são coisas diferentes, eu acho que é melhor que Excite Track do Wii. E eu gosto de Excite Track. Eu prefiro aquele Excite Bots lá, que acho que é a continuação de Excite Track lá. Não, mas então, ó, do que o Jeff falou, esse jogo ele é bem mais técnico, Mario Kart, acho, porque tem boias vermelhas, amarelas ao longo da pista, que você tem que ir pela direita ou esquerda, dependendo da cor, né? E quando eu era criança, eu só me fudia, só batia na parede, ou passava dos lados errados. Então, esse jogo, assim, é muito frustrante pra mim. Lucas, não é possível, você jogou o jogo atualmente? Eu não rejoguei. Então, cara, tipo, eu te garanto, o problema não era que você era menor, o problema é o jogo mesmo. Você acha mesmo? Eu não sei, então. Eu não rejoguei. Aparentemente o Mario rejogou e tal como é o problema. Porque eu sempre me fudi muito. Eu lembro muito bem desse jogo, cara. Eu te garanto que o problema não era você. A versão de GameCube não foi melhor que a de 64? Que eu sou muito do 64. Eu só descobri que tinha de GameCube quando o Lucas comentou. É, cara, a do GameCube parece ser mais genérica porque ela enfia uns personagens assim. Tenta, sabe, o cara principal assim, que é fortinho, a menininha com cabelo normal, sei lá o quê. É muito estranho. É um jogo heteronormativo. É, mas eu não sei, meu, pelo que ele falou aí, eu não vejo público pedindo esse jogo de volta, de verdade. Não sei nem se o Jeff gosta, mas eu não vi ele pedindo pra voltar, não sei. Ah, eu pedi, já pedi em lista de previsões, acho que eu coloquei num puta, é verdade. Numa de um wishlist. Eu gosto, e eu já ouvi, assim, são poucas pessoas, mas eu já ouvi gente pedindo Wave Race, porque é uma franquia, ela é desconhecida, mas assim... Ela é um clássico na infância de muita gente. Isso. É bem isso. Meu, eu acho que muita gente, que nem eu, só jogou esse jogo porque era o único que tinha na locadora, porque ninguém pegava. Eu acho que a galera lembra desse jogo por causa disso, tipo, era um dos poucos jogos disponíveis que elas conseguiam jogar na época. É, isso é foda. Mas, tipo, voltando à pergunta principal que eu fiz lá atrás, vocês acham que é Virtual Console ou é uma versão nova? Eu estaria versão nova, porque Virtual Console a gente não tem informação de nada no Switch, né? E não vai ser pro 3DS, muito provavelmente. Eu acho que é versão nova, porque hoje a gente tem mais recursos pra simular a interação, né, do usuário com o jet ski. A né? água. É, imagina, com o HD Rumble, eu acho que você consegue sentir melhor, né, o guidão, né, do jet ski. Eu acho que dá pra simular melhor esse tipo de coisa. Não é melhor sentir sem ficar sentindo, tipo, a ondinha passando? Acho que é, não, esse tipo de... Não, também, o guidão... Não, você tá segurando o guidão, mas acho que quando bate a onda, alguma coisa assim, você sentiria melhor, né? Daqui a pouco você vai me falar que você vai ter que segurar os dois Joy-Cons como se estivesse segurando dois guidões, assim. Mas né? É exatamente isso que eu tô imaginando. É, o Labo faz isso, né? Pode ser uma parte do Labo, olha só. Um minigame, assim, de 10 segundos do Labo. Eu acho que esse jogo nem existe. Eu acho que alguém chegou lá e perguntou... Ah, você é produtor do Wave Race? E perguntou sobre a série. E ele falou, pode ser. Pode ser qualquer coisa. Pode ser que o jogo existe, pode ser que não existe. O que a gente tem é que, geralmente, jogos de corrida assim chega... É mais pra demonstrar a capacidade do console novo, assim. Então, imagina se esse jogo existisse. Seria alguma coisa, sei lá, entre o primeiro e o segundo ano do Switch. Que é mais pra showcase mesmo. Então, eu acho que esse jogo não existe. Assim como não existe Virtual Console. Pra mim, a Nintendo vai lançar... tudo, tipo... Algumas coisas tipo Arcade Archives e cobrar o olho da cara. É mais ou menos nesse sentido que a gente vai. Jeff, me lista. Dia 17 de abril foi anunciado o Dark Souls dos Delays para o Nintendo Switch. Ou melhor, olha a piada merda que eu fiz. O Dark Souls Remastered, ele foi adiado para o Switch. E junto com ele, o amiibo do Solar, of Astora, né, do Solar, também foi adiado. E enquanto isso, nas outras plataformas, vai continuar saindo dia 25 de maio. E foi adiado para o inverno brasileiro de 2018, né? De acordo com o Twitter do Dark Souls, foi por causa da natureza da causalidade, né? Causality. E é isso, é mais uma versão de jogo multiplataforma que vai chegar depois no Switch, né? Considerando que que no Switch também ainda não tem Wolfenstein 2, né? O que vocês acham, tipo, desses delays assim? Vocês acham que atrapalha o Switch? Atrapalha a quantidade de pessoas que vão comprar o jogo? Eu acho que atrapalha, até porque quando o jogo lança, geralmente as vendas é muito na primeira e segunda semana, e se, sei lá, o cara tem pressa de jogar isso aí, ele vai... Talvez ele queria jogar as versões do Switch, porque é portátil, mas vai chegar o lançamento, ele vai estar hypado e vai comprar em outros consoles. Eu acho meio que não esperado, mas assim, você sempre pensa que a versão do Switch está sendo desenvolvida, sei lá, com uma adaptação, então o console principal geralmente é o Play 4, então pro Switch ser diferente, nesses jogos assim você acaba desenvolvendo para as outras plataformas primeiro, e isso acontece. Mas eu acho que, afinal das contas, não vai ter tanto impacto, não. Ô, Jamal, o que, que eles quiseram dizer com casualidade? O problema de casualidade. Eles quiseram se pá fazer uma piadinha falando que, tipo, deu uma casualidade e eles perderam, não sei lá. Eu não faço a maior ideia. Deu problema no port, provavelmente. Não, eu espero que eles não tenham querido dizer que o console é tão casual que eles não conseguiram portar ainda o jogo para pro Switch. Não, é não, causalidade, não. Não é de casual. É, acho que não faz sentido. É de causa, não de casual. Causalidade. Difícil essa palavra. É, se eu não me engano, ia ter um teste online nesse jogo, não? Ia. Yeah. É, eu até tava pensando esses dias, falando, puta, não teve, acho que o jogo vai lançar daqui a pouco, né? E é por isso que não teve, né? Não, porque eu vi notícias que ainda vai ter esse teste no Switch. No, antes do... No mesmo, nessa data, tipo, antes de 25 de maio? Aí agora eles jogaram pra frente, pro inverno, né? Não. Foi tudo pra frente. Tanto o Amiibo quanto o teste online. Ah, então, aí tem todas essas coisas aí. O Amiibo também, tipo, se a Bandai ia vender o Amiibo do Solar junto com o hype do Dark Souls Remastered, ela perdeu essa oportunidade, né? É, então esse jogo tá fazendo parte da família do Dragon Quest Cross, do Crash. Qual outro jogo que teve delay? Dragon Quest 11. É, 11, puta. É que eu tô lembrando do... Que a gente falou do Xenoblade errado Monster lá, Hunter. O X. Ah, tá, o Xenoblade Cross. É, tá junto com o Dragon Quest 11, mas só que Dragon Quest 11 é um mais diferente, né? O Wolfenstein, acho que é o mais. Wolfenstein e Dark Souls são, tipo, os dois que anunciaram impressionantemente antes dos jogos saírem em outras plataformas e não vai sair junto com as outras plataformas. É, eu acho meio complicado isso. Esses atrasos dão aquela sensação de... Dá um pouquinho de insegurança, sabe? Do console ser pior que a concorrência. Mas acho que é só a sensação. Mas ele é... Assim, pior em quesito de potencial, de poder, ele é, obviamente, né? Não, mas depende. A proposta do Switch de portabilidade compensa isso, por exemplo. Não, entendeu? Mas é exatamente fazer esse port, acho que os caras têm complicação. É, eu acho que adaptar o jogo pra, por exemplo, quando ele tá no modo portátil, deve ser um problema pro caso de Dark Souls, né? Porque ele é um jogo que roda em high engine, então eu não sei o quão difícil fica pra eles reduzirem a capacidade gráfica do jogo pra ele conseguir rodar uma versão portátil do Switch. Mas se pensar que ele tem no Steam, é o Wolfenstein também, né? Os jogos da Bethesda também são assim. São jogos que tem versão computadora e eles conseguem rodar até máquinas, acho que piores que o Switch, né? Cara, o Wolfenstein é um milagre, tá rodando o Switch por um todo, assim. Eu não sei o que a Bethesda fez, mas no geral, eu acho que uma das preocupações, eu acho que até do Zelda, como um si, quando ele foi rodar no Wii U, era rodar nesse modo portátil, né? Toda essa portabilidade e reduzir a capacidade gráfica do jogo é um problema. É, eu acho que você paga o preço por ser diferente, né? Então, você paga o preço pela portabilidade e de vez em quando atrasa. Não tem muita saída, assim. Claro que, além disso, acho que as vendas de Dark Souls, acho que tá mais nos outros consoles mesmo. É, o bom é, sei lá, pra mim o importante é esse jogo sair. É melhor o jogo atrasar, sair e não tá todo bugado no Switch do que, sei lá, lançar e com um monte de bug ou com uma atualização gigante. Acho melhor eles desenvolverem isso bem. Só sei que eu não vou pegar esse jogo aí, porque eu tenho muito problema de estresse com essa série. Não, então... mano, pega que é excelente Dark Souls. Não, esse é jogo. E é mais calmo, porque você tá sempre com o escudo levantado, então. É. Mais calmo, entre aspas, né? É mais calmo que Bloodborne. Nessa última sexta-feira, Nintendo Labo foi lançado e eu gastei, sei lá, 16 mil ienes em papelão. Isso dá 160 dólares, não é? É. Caralho. Puta merda, mano. Uma pessoa só. Enfim, eu não consegui jogar muito, porque na hora que a gente tá gravando, eu acabei de comprar, tipo, só tive meio dia pra jogar. Ou pra construir, né? Porque jogar eu quase nem joguei. Mas, não sei, as primeiras impressões que eu tive são boas. É, só montei o carrinho e o piano. E eu que tava com medo de estragar as coisas, medo de não conseguir construir, não precisa ter tanto medo não. Aquilo ali é bem fácil, tipo, é bem intuitivo. Eu acho que a Nintendo tá de parabéns pela nova proposta de jogo que eles inventaram. E é um papelão que você sente que vai durar ou é um papelão usadinho? É um papelão, cara. Não tem... Eu acho assim, o bom é que ele é fácil de destacar. Assim, você não vai errar na hora de tirar do, sei lá, cartolina, não sei como chama aquilo. Tirar do molde. Mas aquilo ali vai pro saco logo logo. Então é um investimento meio que a curto prazo, né? Ah, depende. A Nintendo anunciou que pode comprar refill dos sets Na refil não. Comprar refil. É, comprar refil é meio foda. Você pode comprar novamente o kit que você precisa pra fazer uma peça. Se você quebrar o nosso jogo, você pode comprar outro jogo, olha só. Não, mas acho que é separado, sabe? Eu só preciso do piano, aí você pode comprar só o piano, entendeu? É meio que comprar o produto de novo, né, no final. É, ô Jefferson, eu tava vendo alguns vídeos, inclusive do The Verge, que uma das meninas, ela comprou o Nintendo Labo, e ela configurou essencialmente o piano e depois a guitarra. Uma das reclamações dela é que foi muito difícil configurar as notas, né? Porque ela não tem prática nenhuma de programação, etc. E acho que quando ela entra naquele painel lá que tem input, output e algumas condicionais, ela travou. Ela falou que ela usou todo o poder de processamento do cérebro dela pra configurar algumas notas da guitarra. Você teve alguma dificuldade com esse tipo de configuração? Eu acho que ela tava se referindo ao Toy-Con Garage, porque quando você monta o piano, ele, entre aspas, ele toca todas as notas e aquele pininho lá era, sei lá, voz do gatinho, voz não sei o que. Então, isso aí é uma coisa mais avançada, eu não cheguei a testar, assim. É, o que ela fez, ela falou que ela pode configurar aquilo. Mas, por exemplo, algumas músicas ela tinha que ter uma nota mais aguda, etc. Ela configurava uma nota extra ali. É um piano de criança, né? É tipo, acho que são, sei lá, 13 teclas, assim, não tem, sei lá, acho que talvez uma música avançada seja mais difícil, mas isso aí é pra quem é músico, né? Então, pra gente, eu tive algum problema, assim, na hora de construir as notas, que algumas não encaixaram tão bem, assim, mas, tipo, funciona, mas às vezes, pelo menos no meu, ficou um pouquinho torto. Mas, tipo, você sente quando você vai clicar nas coisas, o carrinho anda, você olha e fala, isso aqui tá, tipo, bem construído, tá funcionando do jeito que eu queria, ou é, tipo, o remote que você olha e fala, ah, é tipo o que eu quero fazer? O carrinho é bem mais legal do que parece, porque, tipo, ele vai vibrando, vai andando, e quando você abre e vê aquela câmera, aquilo é infravermelho, eu não sei como é que é o nome. É infravermelho, que vê no escuro. É, então... aquela câmera, entre aspas, ela é perfeita, assim, tipo, você bota a cara lá, é igualzinha a imagem do seu rosto, assim, ela é bem mais do que eu imaginava. É, quanto tempo você levou pra montar esse piano? O piano, na verdade, assim, quem montou, eu tava montando com a minha namorada, a gente demorou mais ou menos 1h10, 1h20. Então, meio que sem querer, você falou que a sua namorada cagou o piano. É, quase isso, mas... Ô, louco! Aliás, o problema é que, tipo, assim, pra ela, eu queria seguir, eu sou meio metódico, eu queria seguir passo a passo do vídeo e queria, tipo, fazer de acordo. Ela ia, entre aspas, fazendo de qualquer jeito e às vezes acertava, às vezes não, né? A intuição, né? É, então, sei lá, eu não gosto disso, mas, assim, no final das contas, quando você monta, dobrar, encaixar e fazer a caixinha é muito fácil. O problema é quando você tem que colocar, você tem que encaixar uma peça, sei lá, solta em cima da outra. Aí isso requer um pouco de, eu não sei, um pouco de precisão, assim, tipo, de você... Uma destreza, encaixar, né? É, uma destreza, encaixar do jeito certo pra não ficar torto ou coisa, assim. Agora, construir a caixinha é bem fácil. Hoje, assim, eu acho que vocês até foram rápidos porque a Nintendo fala que, em média, pra você construir o piano são 3 horas, né? Mas uma das coisas que eu tava vendo, e uma das coisas que a menina do The Verge comentou, é que ela se divertiu bastante montando, etc. Eu gosto de montar coisas, né? Eu gostava de brincar com Lego pra caramba porque eu ia montando lá e ia gostar de ver o resultado final. Você se divertiu montando as coisas, Jefferson? Eu me diverti, eu peguei uma experiência totalmente nova. Eu não sou o público-alvo pra isso, eu não gosto de montar coisas mesmo, mas mesmo assim eu tava, tipo, pelo menos em casa foi um evento social, né? Tipo, tava lá com a minha mãe, com meu padrasto, com a minha namorada, a gente tava lá. E quando o piano ficou pronto, falou, nossa, isso toca, tipo, é aquela mesma sensação de quando, sei lá, quando você pega o Switch, acho que até mais, porque você vê, sei lá, você vê no início é um papelão. É um pouco frustrante, pelo menos o piano pra mim, é porque são, sei lá, você tem que fazer 13 teclas e as 13 são a mesma coisa, assim. Essa foi a parte um pouco chata do negócio, mas eu imagino que nos outros Toy-Cons vai ser diferente, assim. Mas eu tive uma experiência bem agradável, eu recomendo, assim. Até pra quem não é público-alvo e sei lá, não é criativo e não gosta de montar as coisas. Vamos ver se essa experiência vai continuar prazerosa quando você montar o robô. É isso que eu ia falar, eu quero saber do robô, Jeff. Isso aí eu dou update no episódio que vem. E tem um detalhe, cara, você tem que mandar foto pra gente você usando o robô, senão não vai valer. É a capa do podcast, né? Eu queria recomendar, eu acho que é caro, é, mas quem tiver oportunidade, sei lá, eu fico pensando assim, né? Em vez de você comprar, sei lá, algum jogo que você já jogou no Wii U, ou alguma coisa, ou um jogo que é muito parecido, sei lá, se você quiser arriscar uma experiência nova, eu acho que o Nintendo Labo, ele vale a pena. Eu acho que desse um ano e pouco do Switch, é... Pelo menos pra mim, foi bom ter essa experiência. É caro, sim, é caro, mas eu acho que vale a pena. É só você não ter preconceito contra as coisas. Tipo, é algo novo e a Nintendo acertou nessa experiência. Eu acho que é uma coisa que, pelo menos o kit de variedade vai 100%, cara. Você não vai se arrepender. É, eu tava vendo, eu vi bastante vídeo, né, mas eu também, o que eu mais gostei é que ele envolve muita coisa, então você exercita sua capacidade de lógica ao fazer a programação ali, né, dos instrumentos ou do que os botões das ações têm que fazer, né. Eu acho que principalmente pro filho, eu acho que é muito legal comprar isso pra que ele exercite a criatividade e exercite lógica. Eu sou completamente adepto ao ensino de programação pra crianças, né, então esse Labo, ele tem tudo que você precisa, tudo que uma criança precisa pra ela se envolver com essa área, né? E obviamente ela também vai transformar aquilo em algo que vai ser mais útil pra ela, né? Ela pode remontar, colocar, fazer alguma outra coisa. Eu acho que ele é um brinquedo bem complexo, mas que vai exercitar várias capacidades infantis. É, o que você falou faz tanto sentido que, se eu não me engano, tem escolas na Inglaterra que já estão se aproximando da Nintendo pra usar o Labo nas escolas dela. Aham. Uhum. Ou então, compra o Hardware e foda-se o Labo. E aqui estamos nós na nossa sessão de interação com o ouvinte, onde nós vamos ler os comentários deixados no último Nintendo 3. E olha só, Nintendo 3 99. Então eu lembrei agora que esse é o Nintendo 3 número 100. E... Caralho, mas a gente não falou que não ia comemorar, então... É, a comemoração é múltiplos de 64. Eu acho essa é a ideia mais idiota possível, mas tudo bem. Mas a gente começou assim, ninguém falou nada no 50, se não me falha, eu não vou voltar agora pra ver. Então vai ser isso. Eu não sei nem se eu participei de 50. Não, acho que não, mas você tá... Há pouco tempo você tá 50 episódios com a gente, eu acho, Lucas. Já bateu assim. Deixa eu perguntar, porque quem teve essa ideia foi o Jumon, tá? É, a gente comemorou no 64, nem lembro se a gente comemorou ou não, mas a ideia a gente falou dos jogos que a gente mais gostava. Eu não lembro, a gente falou, foi um negócio... Deixa eu voltar lá. Eu participei, acho. Não, mas foda-se, olha só, a minha pergunta é se a gente vai comemorar nos números em que forem quadrados perfeitos ou apenas os que foram múltiplos de 64. Os múltiplos 64, a gente sempre pergunta isso. Não, eu não perguntei, mas é a segunda vez que eu acho que pergunto isso, porque eu acho... Tudo bem, então a gente comemorou 128, 109, 128, 192 e 256, é isso? Mano, nossa... Ah, 128 é fácil, depois começa a complicar mais. É, 192, 256, depois foda-se, porque, né, 256 a gente... 256 é fácil também, então potência de 2 é mais fácil, depois do outro eu esqueço. Ah, eu tô rindo demais com essa ideia idiota, velho. É, então, foda-se. Foda-se. E nós tivemos vários comentários, só que nós leremos apenas dois, porque é o que a gente tem. Então eu vou pedir para o João fazer as honras, por favor. O resto dos comentários tá nos nossos corações, né? Primeiro comentário é do João. Muito bom, o episódio de hoje estava bem engraçado. Espero que continue o bom trabalho. Abraços e boa semana. É, eu tenho certeza que ele ficou rindo na hora que você ficou falando do travesseiro, João. Que você abraçava de rolo, lá? O travesseiro e ficava sujo. Ah, não sei. Eu não sei. Então, eu acho que o episódio... É, pode ser. O Mario, ele cortou as partes mais pornográficas que eu falei. Então, foi mais um episódio picantes. Family friendly. Fiquei preocupado, cara. Não, mas foi bom, quando eu vi que você cortou, eu falei, excelente, Mario, eu tava com um corte em dia. Você tava preocupado, é isso? Eu também tava preocupado, que eu olhei e falei, putz, não deveria ter falado. Mano, quando a gente dá corda pro João falar besteira, cara, não, ninguém segura, mano. Então fica aí, ninguém nunca vai saber o que o João falou, só a gente. Ou só se me perguntarem. não fale, não perguntem, por favor. Você ouviu o cast, já? Eu vi. Um dia eu vou ser o rei dos piratas. Né? É, vamos lá. O segundo comentário é do nosso amigo de sempre, Rodney Vino Orelhana. Boa noite, galera. Já compraram o seu Nintendo Labo? Isso aí é o Jeff. Foi o Jeff. Eu comprei God of War ao invés de Nintendo Labo. Eu quase comprei Chrono Trigger, mas aí eu botei a mão na consciência e falei, nossa... Não, espera dar um update no... No gráfico. Não, no gráfico eles já deram, mas é... No menu. UI. Porque, por enquanto, aqueles gráficos de celular é muito feio. E o Labo vendeu mais que God of War, pelo menos aqui na Amazon Japão. Mas no Japão até Kirby vende mais que God of War, sabe? E é uma terra... O foco do Japão, né? Eles não focam no Japão, mas nos Estados Unidos. Ele tá vendendo bem, mano. Tá com notas altas, mas ainda tô querendo ver qual é do jogo. Tô no começo só. Mano, eu acho que eles tinham que adaptar o Kratos pra cultura japonesa. Se eles tirassem aquela barba e colocassem a orelha de gatinho, mano, ele ia estourar em vendas no Japão, cara. Ele bate em yokais no... bate. E captura monstrinhos. Ai, ai. Falando disso, eu até compraria se tivesse algumas pequenas crianças em casa. Acho que eles poderiam curtir muito mais. Eu acho que eles vão comer seu labo, cara. Caralho. Não, calma. Crianças lá, seus 4 anos pra frente, sabe? Eles vão destruir o labo, mas vão se divertir. E Mario, o nome do cara do Final Fantasy é o Yoshitaka Mano. E fui eu que errei, não foi o Mario. Não, mas eu errei. Eu falei a mim, nossa. Mano, eu falei tudo que era uma permutação entre as sílabas do nome dele, assim. Mas eu não acertei o nome em si. Então, mano, pior que quando eu tava ouvindo, aí a gente teve dificuldade, eu falei, o Yoshitaka Mano, né? Eu fiquei, puta que me pariu, né? Quando eu tô ouvindo, eu lembro. Aí quando eu vou falar, sai que tá ouvindo. No mais, sempre achei o Ethan Odyssey muito repetitivo. Demais até para um Dungeon Crawler. E também preferi na Zoom Eleven a Yokai Watch. Ó, Ethan, eu acabei de terminar o 4, eu comecei o 1 do 3DS. E eu acho uma experiência relaxante que tem seus momentos de estresse puro. E eu acho isso muito legal. Então eu não acho que é repetitivo, assim. Eu acho que ele consegue ficar, se manter durante 60 horas, sabe? Quando fala de Ethan Odyssey, eu lembro daquela versão que é Mr. Dungeon. E Pokémon Mr. Dungeon é repetitivo pra caralho. Não, mas o Mr. Dungeon do Ethan Odyssey é bom, cara. É bom? Só vendeu pouco, mas é bom. Só que quem gosta de Ethan não gostou do Mr. Dungeon. Então fica essa coisa aí. Fica a reflexão aí, né? E na Zoom Eleven eu também prefiro. Eu já falei que eu prefiro. Só o Mario gosta de Yokai Watch nessa porra. E na Zoom Eleven é bem melhor. Concordo. Peraí. E na Zoom Eleven é melhor que Yokai Watch? Sim. Eu gosto. Nossa, Jefferson. Eu esperava que você ia defender Yokai Watch, cara. Quem? O Jefferson. Ah, tá. Não, é divertido. Na Zoom Eleven tem uma gameplay interessante, eu acho. Não, você não tá reclamando que vocês gostam, mas eu pensei que você ia defender Yokai Watch. Não, eu gosto mais de Inazuma mesmo. Tá bom. Ainda bem que tá vindo o jogo dos Super Campeões aí pro iOS, eu acho. Super Campeões mudou de Inazuma. E vai vir pro Switch o Ares, lá, ó. Versão do 3DS e HD, eu acho. Pra gente pegar isso aí. Tá falando de Inazuma Eleven, né? É, Inazuma Eleven. Super 11 e Inazuma Eleven. Porque eu caguei. Então, Inazuma Eleven e Ares, o nome. Tá bom, vai. Pra terminar, amigos, comento-lhes que os sinos da igreja vêm pairando a minha vida. E acho que pronto me unirei com a minha parceira em um compromisso pra vida toda. Só que uma dúvida vem atormentando a minha mente. Será que a minha vida de gamer mudará muito depois das núpcias? Será que deixarei de ter tempo pra terminar um possível Xenoblade 3? O que vocês acham? E ó, primeiro parabéns, né? É bonito isso. Nossa, você não tá muito convincente, cara. Não, é que eu ia falar. E pra vida toda depende, né, velho? Não, depende. Se você tiver. Eu não quero filho, quebrar a pessoa aqui. Não, não, então, mas tá bom. Se você quer não, pensar desse jeito. Filho é uma coisa a mais que tem que se preocupar, cuidar. Aí o seu tempo vai ser mais limitado. Aí você vai ter que selecionar mais que tipo de jogo que você vai jogar. Ou não, cara. Ou ele vai jogar com o filho dele. Não. Depende, Mario. Se o filho dele tem um ano, porra, como é que vai jogar Xenoblade com o filho dele? Então, no início... O filho no colo, ele continua jogando. Foda-se. Não, mas não funciona assim, né? Criança, tipo, principalmente nos primeiros meses, falando, tipo, os primeiros 9 meses, eu acho que é o capeta. Que é aquela coisa, você vive em função, né? É, então, mas... é que o Mario tá achando que é The Sims aí a vida. E não sei, você dá um tipo criança no ar, ela trocou de roupa. Mas... Ele falou que ia só casar, não que ia ter filho. Foi não, é, então, se escalou de uma maneira inacreditável, mano. Eu quero dar minha versão mais otimista, tá, da coisa. Eu acho que não vai mudar nada. Se vocês já têm muito tempo de namoro, etc, mano, vocês já estão acostumados a conviver um com o outro, então vocês já sabem os limites e o que cada um precisa. E eu acho que em algum momento vocês vão precisar de momentos para si. né? Porque acho que, apesar de ser muito bonito o casal ficar junto, é importante ter aqueles momentos em que você tem uma atividade sua, só sua, que sabe, que vai te... vai te entreter, etc, né? De repente, se ela gosta de assistir série, você pode gostar de jogar. E, cara, e se ela gostar de jogar videogame, é só adaptar os jogos que você joga de hoje em dia pra ser jogos multiplayer, vocês podem jogar juntos. Eu não vejo problema nenhum. Se ela gosta de videogame na boa, na minha opinião, ela já estaria jogando, né, com ele. Então, eu já estaria... Isso é verdade. Mas, acho que também, eu concordo com o Mario, não muda nada, assim. Tipo, se vocês já moram juntos, dependendo, né? Não vai mudar nada, se vocês vão começar a morar juntos aí, vai mudar, provavelmente. Não, então, é que eu acho que se eles já namoram há muito tempo, eles já convivem juntos, no mínimo, né? Conviver assim, eles vão passar muito tempo juntos, ou um dorme na casa do outro, ou se eles não moram juntos, né? Ah, então, é que eu acho que dormir, tipo, vai, por exemplo, você passa uma semana na casa do cara, é diferente de você estar morando, né? Que você não tem mais pra onde voltar, né? É, não, é diferente, mas eu acho que não muda tanto, sabe? É óbvio, o que eu acho que muda são as necessidades, tipo, de cada um, que aí a rotina de gerir a casa, né, de gerenciar atividades domésticas vai interferir um pouco. Mas eu acho que no geral, você sempre vai continuar jogando. É, isso aí. Eu só falei da questão de filho porque ele falou de núpcias aí, né, vai que, não sei, né. Em casamento, a única coisa, tipo, casamento não, né, na vida, tipo, a única coisa que vai fuder com sua rotina de videogame se você tiver um filho, porque, tirando isso, você não tem muito mais do que diferença do que tá namorando, essas coisas, né, se você tá namorando muito tempo, então... acho que é só um filho mesmo que quebra a rotina. Eu penso um pouco o contrário, eu acho que, assim, não deveria mudar, mas também depende da expectativa da sua parceira. Às vezes depois que ela casa, ela tem, sei lá, uma percepção que, entre aspas, você tem que se doar mais pro relacionamento e pode cortar algumas horas de jogo, sim. E principalmente quando você junta, aí que não dá pra dar aquele migué, falar que vai dormir e ficar jogando de noite. Eu acho que tudo é na base da conversa nesse caso, mano. Tipo, pelo menos comigo e com a Dani, assim, a gente conversa bastante. Ela entende a necessidade de eu ter de jogar às vezes, entendeu? Mas assim como eu entendo a necessidade da gente passar junto, tipo, sabe, dedicar tempo a ela. Então acho que depende da conversa de cada um. Ah, mas se ela não entender, cara, aí é questão de ver as prioridades. Mas, porra, se ele já tá pensando em casar, ele com certeza já pulou essa etapa. Não, já passou dessa etapa, né? É, já há muito tempo. E o Mario, por isso que o Mario tem a namorada bloqueada no League of Legends, pra ele poder dar esse miguezinho e usufruir das necessidades dele. Ah, a Dani não joga League of Legends, mas ela sempre sabe quando eu tô jogando, porque eu aviso pra ela, cara. Bonito. Enfim, eu espero que Xenoblade 3 vire um bom jogo. Não, eu quero falar uma última coisa. Também quero dar meus parabéns. Parabéns mesmo, Rodney. Eu acho que é legal ver vocês avançando em uma próxima etapa. Espero que, se acontecer, vocês sejam muito felizes. E olha só, tem 4 pessoas aqui que podem dar uma animada na sua festa, tá? Então a gente é arroz de festa sempre. Se você quiser aí, a gente tá disponível pra aparecer na festa. O Mario vai se vestir de palhaço. Não. Ô, louco, mano. Ele vai animar a festa. É isso que eu pensei, velho. Nossa, que isso. Mano, vai ser o padre no altar, vai começar a casar lá. Olá a todos. Olá a todos. E bem-vindos ao casamento do Rodney Vinariana. Ao meu lado esquerdo está o Rodney, que vai falar sim ou não. Você aceita sua nova esposa, né? Vai ser tipo isso mesmo. Ah, vamos lá então, esse Mario crente pra puta que pariu, foda-se. Cara, eu não preciso ser crente pra casar as pessoas, na verdade, qualquer pessoa de maior autoridade no local pode casar alguém. Então você pode casar a gente, Mario? Se você considerar que eu tenho maior autoridade no espaço, eu posso dizer vocês casados. Só que isso não vai impedir a legislação de bater na sua porta e falar, mano, que porra que vocês estão fazendo, tá ligado? Você tem que ir lá no cartório e assinar os nomezinhos como casados, né? Beleza. Na igreja entende-se que o padre tem maior autoridade. Aliás, você sabia que no avião, se você quiser casar no avião, o piloto te casa? Mas ele para de dirigir pra te casar? Não, ele bota no piloto automático, né, mano? É o quê? Ah, piloto automático. Pode ser. Então é romântico casar no avião com um piloto. Olha só que legal. Uma criança chechelenta do seu lado gritando, assim, sem parar. Um cara com o pé em cima do seu assento, né? Você na classe econômica, né? Se não tiver alternativa, se o avião estiver caindo, mano, casa agora. Essa é a hora. Ah, é, porque o cara vai se dispor do último momento da vida dele pra casar você. Ele não vai estar chorando e rezando. Se você estiver preocupado com herança, talvez. Alguém me casa, por favor, né, velho? Você tá gritando na morte. E para você que ouviu até agora, não deixe de comentar na página do site todas as suas impressões, dúvidas, questionamentos em relação ao episódio. Entra na página do episódio e deixe um comentário que nós leremos no próximo episódio. 101. Esse foi mais um Nintendo 3. Não deixe de curtir nossos perfis sociais e assinar o nosso feed para não perder o próximo episódio.